Arcanjo. E deixa os grave bater. E deixa. Deixa os grave bater. Deixa. E deixa os grave bater. E deixa. Deixa os grave bater. Deixa. Quando os graves bater, a unção vai descer. E quando os graves bater, o inferno vai tremer. Dor e tristeza some quando a glória está presente. O grave bate, o grave que bate quebra as correntes. O grave é constante nos bailes e nos barracos. O grave vem da caixa e a unção vem do alto. O caminho largo não leva a felicidade. O grave que bate é bênção, a nossa liberdade. Todos na paz, curtindo da melhor forma. No ritmo das batidas, acenda asa pra cobra. Esvazia a memória e vem com Cristo andar. E deixa os graves bater até o amanhã brotar. Eu quero é. E deixa os graves bater. E deixa. Deixa os graves bater. Deixa. E deixa os graves bater. E deixa. Deixa os graves bater. Deixa. O gigante vai cair, não suporta a melodia. Água se transforma em vinho, sofrimento em alegria. Segue essa trilha, vem, não desvia os passos. Jesus é contigo, vem comigo levantar os braços. Quem tá com o Cristo tem o coração blindado. O mundo é fantasia, ilusão do diabo. Esqueça o seu passado, tudo que já passou. Venha conhecer a luz, ser um servo do Senhor. Se o mundo te sujou, ele pode te limpar. Basta ter fé e crer que tudo você verá. E saberá que viver com Cristo é muito louco. Que o mundo não passa de um pequeno sonho. E deixa os graves bater. E deixa. Deixa os graves bater. Deixa. E deixa os graves bater. E deixa. Deixa os graves bater. Deixa.